Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 28º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Ora, cá estamos para mais uma tarde, sempre animada, e vai começar, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira, desta vez, boa música portuguesa. Blind Zero, uma banda de rock portuguesa, formada em 94 no Porto, Blind Zero rapidamente atingiram o estatuto Next Big Thing, e desde então, tornaram-se uma das mais importantes referências da música portuguesa. Em 2009, é disponibilizado o single Slow Time Love. Até março de 2010, os Blind Zero editam um novo single do álbum Luna Park, intitulado Snow Girl. O disco Luna Park foi lançado em maio de 2010. Kill Drama foi lançado em abril de 2013. Stormy Weather foi o primeiro single do álbum. I was dreaming about you, that's why I don't really have to say what it was about. You were there. A seguir à boa sugestão musical de João Oliveira, vamos começar com um tema muito quente e que está na ordem do dia, um tema de âmbito político e económico. Panama Papers, aqui a cargo do nosso Francisco Carvalho. A Mossack Fonseca é a firma de advogados sediada no Panamá, que surge envolvida no colossal dossiê recentemente desvendado. Foi fundada em 1977 e expandiu-se a mais de 40 países. Contou com mais de 600 trabalhadores espalhados pelos 5 continentes e é o quarto fornecedor mundial de serviços de offshore. Este domingo, reapareceu à cabeça dos resultados de uma gigantesca investigação jornalística. Em causa estão milhões de dados que surgem num esquema internacional transversal a líderes políticos, vedetas de desporto e outras, e até mesmo criminosos, utilizados durante décadas para a lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os documentos foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que os partilhou com o International Consortium of Investigative Journalists, e deram origem a uma investigação que envolveu mais de 370 jornalistas de 76 países, sendo o maior trabalho de cooperação que envolveu profissionais de vários países. A empresa tem trabalhado perto com grandes bancos e firmas de advogados em países como Holanda, México, Estados Unidos e Suíça, ajudando os clientes a movimentar ou reduzir impostos. Os ficheiros listam mais de 15.600 empresas fictícias criadas por bancos para clientes que querem manter escondidas as suas posses, incluindo milhares de companhias criadas pelos gigantes da finança internacional, UBS e HSBC. Os dados revelados pela investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação apontam para o envolvimento de 140 políticos, membros de famílias reais e autoridades públicas em esquemas montados em paraísos fiscais. Todavia, a lista completa das empresas e nomes envolvidos só será divulgada em maio. Para já, sabe-se que há pelo menos 33 pessoas ou entidades que constam na lista negra dos Estados Unidos, como o Hezbollah, ou nações como a Coreia do Norte e o Irão. Estas são algumas das vítimas nada evidentes dos Panama Papers. Durante pelo menos 40 anos, centenas de corruptos recorreram à Mossack Fonseca para fugir aos impostos e lavar dinheiro de negócios que estão indiretamente a fazer milhares de mortes. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação promete continuar nos próximos dias a libertar a informação contida nos 11.500 milhões de documentos dos chamados Panama Papers. O dinheiro que a Sociedade de Advogados da Mossack Fonseca terá ajudado a esconder em empresas fantasma e paraísos fiscais provém, em muitos casos, de negócios sujos que continuam as vítimas, que, à primeira vista, nada teriam a ver com os envolvidos nos Panama Papers. O povo sírio. Várias empresas que recorreram aos serviços da Mossack Fonseca estão a ser acusadas de fornecer combustível à Força Aérea Síria, responsável pela morte de mais de 21 mil civis nos últimos 3 anos. Os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos foram, em 2014, proibidos de fazer negócios passíveis de contribuir para o agravamento da guerra na Síria, mas, segundo a investigação agora revelada, continuaram a fazê-los em segredo. Crianças russas. O alegado líder de um gangue associado à escravatura infantil na Rússia é um dos clientes da Mossack Fonseca. O grupo ficou conhecido por raptar órfãos menores e convertê-los em escravos sexuais. A Sociedade de Advogados descobriu que o seu cliente era pedófilo, mas nada terá feito para denunciar a origem do seu dinheiro às autoridades. Cidadãos do Uganda. Uma empresa que queria vender terrenos de exploração de petróleo terá recorrido à Mossack Fonseca para evitar pagar mais de 400 milhões de dólares, cerca de 352 milhões de euros, em impostos no Uganda. É um valor superior ao orçamento para a saúde no país, onde uma em cada três pessoas vive com menos de um dólar por dia. Bastou apenas mudar a morada do paraíso fiscal onde depositar o dinheiro. Todos nós temos sido bombardeados nos últimos dias com esta questão do Panama Papers, que está em todos os jornais e em todas as televisões. Eu só queria deixar aqui mais uma achega. Todos nós temos, se calhar, refletido um bocadinho sobre isto e todos nós nos temos sentido chocados com o que vemos. Eu achei muito interessante a crónica de José Pacheco Pereira no Jornal Público de um destes dias, em que retirei um excerto em que ele diz assim: as offshores não é uma questão fiscal, é uma questão de democracia. E porquê? Se queremos salvar a democracia no século XXI, o problema do dinheiro anónimo, escondido, fugido e protegido a algures é objetivamente mais dissolvente do que os tiros de uma Kalashnikov nas ruas de Bruxelas. Os offshores são, antes de tudo, do crime, da lavagem de dinheiro, da fuga ao fisco, uma questão que significa para as democracias a perda de um princípio básico, o de que o poder político, legitimado pelo voto e pelo primado da lei, se sobrepõe ao poder económico. A questão que muitas vezes é eludida é de que não existe uma única razão económica sólida para que hajam offshores. Tudo aquilo para que os offshores servem é para esconder dinheiro e os seus proprietários para esconder a origem do dinheiro. através de um conjunto de fachadas anónimas que depois vão desaguar aos grandes bancos sediados na Suíça ou em Londres. A maioria dos políticos europeus são gente frágil, à frente de países fragilizados, uma combinação de que resulta uma imensa fraqueza para lidar com os interesses poderosos, como são os que estão por detrás e pela frente dos offshores. O outro é a hegemonia nos partidos de direita e em muitos socialistas subservientes de uma mistura entre ideias sobre economia, sobre o Estado, sobre as empresas, sobre a governação dos países, que corresponde ao pensamento único que tem presidido à política da Comissão Europeia e do Eurogrupo. Aquela tal questão de que não há alternativa, não é? De que o pensamento é único. E depois deparamos com estes escândalos. É assim, que Panama Papers, eu já te dou, sei que tens aí umas questões provocadoras, Francisco, mas antes de voltar a dar a palavra, eu queria que refletíssemos, e eu acho que se calhar a população um bocadinho mais idosa, se calhar tem alguma dificuldade em perceber de que é que estamos a falar. Não é uma novidade isto que aconteceu, portanto nós estamos todos a falar deste assunto, isto não é, toda a gente sabia que existiam estes paraísos fiscais, uns com uma capa de alguma credibilidade e de alguma honestidade, outros nem tanto. Todos nós sabíamos que há fortunas escondidas, que há fortunas que provêm da lavagem de dinheiro, ou que se pretende fazer aí lavagem de dinheiro que vem do tráfico de armas, da venda de combustível às zonas de guerra, como tu aí referiste. Só que perante estas notícias nós tomámos conhecimento que isto existe, é real, tem nomes e tem gente muito importante. São políticos, são altos responsáveis políticos europeus e de outros continentes, são gente ligada ao futebol, gente ligada à economia, gente ligada à alta finança. No caso do nosso país parece que há vários implicados, alguns já são conhecidos, outros não, são empresas, são pessoas a título privado. Que, assim, em termos muito práticos, é estes offshores servem para esconder dinheiro. Algum desse dinheiro pode não ser de negócios muito credíveis nem muito legais, porque estando o dinheiro num paraíso fiscal, as pessoas não. Isso não se sabe, porque uma das regras é que paraíso fiscal, as ditas offshores nunca, obviamente, denunciam os seus depositantes. E, portanto, estas pessoas têm lá as suas fortunas intocáveis, que não pagam impostos, mesmo que seja, por exemplo, foi referido o caso de um jogador de futebol muito conhecido, não é? Aqui a jogar na vizinha Espanha, que colocará lá a grande parte do seu dinheiro. O que ele está a fugir aos impostos que tem que pagar no país onde joga. Como qualquer um de nós cidadão, é obrigado a pagar os impostos. Porque é que o José Pacheco Pereira diz que põe em causa a democracia? Claro que põe. Toda democracia não é a regra, todos temos de ter tratamento igual. Então estamos a ver o quê? Classe média e classe baixa paga os impostos. Vive atolada na austeridade. E depois, as grandes fortunas, algumas legais, outras até conseguidas de uma forma um bocadinho escura, estão salvaguardadas, não pagam impostos. Por exemplo, os impostos, que grande parte deste capital que saiu de Portugal e que está nos offshores, provavelmente resolveria muitos dos problemas crónicos que nós temos nas nossas finanças. Mas não, nós temos, as outras classes que pagam impostos é que têm que andar a ser fustigadas porque estes senhores não pagam. Portanto, isto é de uma imoralidade e de uma... É isto é que mina a democracia, porque qualquer dia todas as pessoas estão a desacreditar na democracia. Francisco, queres ser provocador e queres dizer o quê? É desmistificar aqui uma coisa, algo que provavelmente toda a gente acha que é verdade, mas que afinal não. Que é, eu vou tomar um bocado o papel de advogado do diabo. Que usar uma estrutura offshore é totalmente legal. E há muitas razões para o fazer. Empresários da Rússia e da Ucrânia colocam os seus ativos em offshores para defenderem de ataques criminosos e para contornar outras restrições decorrentes de políticas monetárias. Essa sim é a parte ilegal. Outros usam os offshores por motivos de herança e impostos sucessórios. Ou seja, uma pessoa que recebe o seu salário em Portugal pode pôr o seu dinheiro... E pode criar uma conta bancária e depositar lá o seu dinheiro em qualquer local do mundo que quiser. Agora tem é que declarar esses fundos em Portugal e pagar os impostos correspondentes ao seu país. Não os correspondentes ao sítio onde vai depositar o seu dinheiro e, no caso dos paraísos fiscais, não pagar impostos sequer. Convenhamos que a maior parte daqueles que colocam lá os fundos é mesmo para fugirem aos impostos. Por isso é que estas situações são crime. Isto efetivamente é crime. Eu depois tenho aqui uma conclusão um bocadinho drástica para deixar no final, mas quero ouvir a vossa opinião. Como é que vocês, que são jovens, atentos, veem esta, se isto vos surpreendeu, se vos alarmou, se acham que isto é muito preocupante ou se acham que isto é muito furor agora na comunicação social, daqui a umas semanas já está esquecido porque vai aparecer outro assunto qualquer, quiçá mais um atentado terrorista, mais um refugiado estão a entrar na Europa e esquece tudo isto. Diga, menina Inês, que está aqui com cara muito séria. Infelizmente esta situação não me surpreende. É apenas mais uma situação que demonstra o egoísmo do ser humano, porque uns têm que pagar os impostos, neste caso a classe média e as pessoas em que estão em situação mais difícil, têm que pagar os impostos, muitas vezes têm que fazer esforços para pagar os impostos e para conseguir ter uma vida minimamente estável ou para conseguir dar, por exemplo, aos seus filhos o que eles necessitam, e depois existem estas pessoas que se acham numa classe completamente à parte e completamente fora de todas as regras da democracia, que se acham capazes ou que acham que têm o direito de poder colocar o seu dinheiro numa conta offshore, não pagar os impostos que os outros pagam, apesar de terem o dobro ou o triplo das possibilidades dos outros. Isto a mim apenas me revolta imenso, mas não me surpreende, porque no fundo é algo que já acontece há imenso tempo e há imensas de outras situações iguais, e esta é apenas uma que foi descoberta, mas de certo que, por exemplo, estas pessoas poderão ter outras offshores noutro lugar, sem ser no Panamá, e poderão continuar com destinas e ninguém vai saber. E o que é grave é que muitos destes envolvidos são políticos. Exatamente. É gente com responsabilidade que devia dar o exemplo. Por isso é que isto domina a democracia. E este tipo de pessoas que exigem aos outros que façam esforços. Exatamente. São estes que têm a lata de dizer que todos temos que fazer sacrifícios, não é? Quando eles próprios põem o seu dinheiro a salvo e, no fundo, eles estão a cometer uma injustiça enorme com o seu país e com os seus concidadãos. Pedro, a tua opinião? Eu não fiquei muito surpreendido porque é algo que já acontece há muito tempo e, por isso, acho que é mais uma confirmação do que toda a gente já sabia. Sim, e daqui a uns dias já ninguém fala disto porque vai acontecer outra coisa. Outro assunto qualquer que vai tomar as parangonas dos jornais e as notícias de abertura. Diz, Francisco. Felizmente, vamos voltar a ouvir falar disto em maio, que vai-se saber mais nomes desta lista de 15.600 empresas. Efetivamente, esta questão do que veio agora à lume do Panama Papers lembra-nos que isto, como vocês dizem, não é propriamente uma novidade, mas recorda-nos que estão envolvidos políticos e políticos importantes com grande responsabilidade, gente de alta finança e da economia, que deveriam dar o exemplo e não dão. E, de facto, isto é muito preocupante, sobretudo porque isto agora está na ordem do dia, daqui a umas semanas cai no esquecimento e tudo vai ficar na mesma, porque estas grandes fortunas vão continuar a fugir dos seus países, vão continuar a estar nestes belíssimos offshores e, portanto, fala-se muito agora, mas depois tudo vai cair no esquecimento. E o Francisco disse ali algo de curioso, disse que alguns destes offshores são legais. Sabem porque é que são legais? Porque interessa a muitos que eles sejam aparentemente, pelo menos, legais, porque é uma forma, obviamente, de fugir. Lembro-vos que já houve um tempo em que a escravatura era legal. O Holocausto também foi legal para os alemães. Ou seja, há muitas injustiças que foram, durante séculos, legais. E, portanto, isso é uma questão de justiça ou de legalidade? A verdade é que todos nós nos sentimos enganados e que isto é mais uma das questões que mina a democracia, que é muito grave. E que nós lamentamos aqui no Clube de Rádio, lamentamos veementemente que gente com responsabilidade e que se calhar vão ser desmascarados mais alguns, façam este tipo de desvios de dinheiro. Diz, Francisco? Estes offshores são legais. São legais porque quem tem estas contas bancárias nestes países declara os fundos. Os legais são os que declaram os fundos. Ao declarar os fundos, é como ter uma conta bancária noutro país qualquer. Pronto, é desde que declara os fundos e que paga os impostos devidos, está legal. Exatamente, mas a maior parte do que aqui é citado no Panama Papers, obviamente, não paga. Não, tudo o que está no Panama Papers é ilegal. E, além disso, não é só a questão de não pagar impostos, que já é um crime muito grave, porque atenta contra a economia do país, e muitos países, até referiste aí o Uganda, creio, e, portanto, o Uganda é um dos países que vive grandes dificuldades, as pessoas vivem com enormes dificuldades, o próprio país tem um déficit enorme, e, simultaneamente, dinheiro que podia ter lá entrado não entrou. Mas não é só isto, mas é o facto de muito do dinheiro que lá está é dinheiro que está a ser lavado, e se está a ser lavado é porque é sujo. Se é sujo, é fruto do crime. É fruto do tráfico de droga, é fruto do tráfico de armas, é fruto de... que depois vai provocar as questões de guerra, como aí estavas a mencionar, na Síria. Portanto, isto é um emaranhado terrível e tenebroso, em que muitas vezes são as empresas do Ocidente que vendem o armamento e o combustível para alimentar as guerras, de onde fogem refugiados depois para vir para a Europa e de onde surgem os grupos radicais que vêm fazer os atentados à Europa e aos Estados Unidos. Portanto, isto está aqui um emaranhado tenebroso. FM Boa Nova. Bem, depois desta questão muito quente, vamos passar para o Reino Animal com a Inês Brás, desta vez para percebermos de onde é que vem a história do animal doméstico, do gatinho. Exatamente, hoje temos a origem do gato doméstico. Vários investigadores têm se dedicado a desmistificar a domesticação do gato. No entanto, a cada passo surgem novas revelações, aumentando a curiosidade por um animal que desde sempre fascinou o homem pelo seu enigmatismo. Segundo evidências arqueológicas, gatos, presumivelmente selvagens, terão começado a lidar com humanos quando os segundos abandonaram o estilo de vida nómada e abraçaram a vida em sociedade. Antes, e como tantas vezes ouvimos contar, acreditava-se que a verdadeira domesticação do gato, ainda que incompleta, tivesse acontecido no Egito, há 3.600 anos. Onde foram descobertas evidências de crânios de gato depositadas em cemitérios para esse fim, identificados como pertences ao gato selvagem africano. Natural de territórios africanos e asiáticos e considerado hoje o maior ancestral do gato doméstico. No entanto, as evidências mais recentes apontam para uma domesticação mais precoce, há 10 mil ou mais anos. No Médio Oriente, mais precisamente na região da Crescente Fértil. O achado mais antigo foi encontrado no Chipre, um cadáver humano sepultado propositadamente com o seu gato. Há 9.500 anos, nesta ilha, não existiam gatos nativos, o que leva a presumir que a domesticação tenha começado ainda antes e que estes tenham sido para lá levados pelo homem. Pesquisas recentes consideram ainda que o processo de domesticação tenha ocorrido simultaneamente em várias regiões do mundo, onde o homem se tenha dedicado à agricultura, como a China, há 5.300 anos. Muito bem. Há quantos anos e há quanto tempo o homem, de facto, domesticou o gato? Estamos na nossa rúbrica, que é que temos que dizer aos nossos ouvintes para... Senhor ouvinte, não maltrate nem banou o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E agora tenho uma sugestão para os senhores ouvintes. Porque adotei uma cadela há 3 semanas, que não estava a ser bem tratada, fazia parte destes rol de animais que não eram bem tratados, e a cadela vinha muito magra, não se percebia que estava grávida. Percebeu-se recentemente, percebi há 15 dias. Deu à luz, há 2 dias atrás, 4 cães, cães ou cadelas, ainda não sei. E, portanto, neste momento tenho 4 cães prontos para adotar, provavelmente daqui a cerca de 3 meses. Portanto, se alguém estiver interessado em adotar um animal, um cãozinho bebê, é só telefonarem aqui para a Rádio Boa Nova ou mandarem-nos uma mensagem para a nossa página de Facebook, do Clube de Rádio, que eu estarei pronta a entregar os cães a quem os trate bem. Porque eu só entregarei os cães a quem me confirmar que o vai alimentar bem, que lhe vai dar espaço para ele correr e para ser feliz, porque os animais têm direito a ser felizes. Rádio Boa Nova. Continuamos no reino animal, agora não é bem animal, é mais da natureza e como nós devemos preservar a natureza. Porque se estivermos a preservar a natureza, estamos a preservar todos nós e também os animais. Não é, senhora Francisca Rodrigues? Sim. Hoje vou falar da educação ambiental. O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, terminou, nos dias de hoje, com uma forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, é comum a contaminação dos recursos de água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, entre muitas outras formas de agressão do meio ambiente. Torna-se clara a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à natureza, no sentido de promover, sob um modelo de desenvolvimento sustentável, a compatibilização de práticas económicas, com reflexos positivos e evidentes na qualidade de vida dos cidadãos. A educação ambiental constitui-se, assim, numa forma abrangente de educação dos cidadãos. através de um processo que procura incutir nos mais jovens uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. Senhor ouvinte, vou dar-lhe alguns conselhos para ajudar a preservar a biodiversidade na sua área de residência. Não compre animais ou plantas exóticas. Se passear pelo campo, não moleste os animais, nem corte ou maltrate árvores ou plantas. Sempre que for possível, promova a plantação de uma árvore de uma espécie natural. Promova e participe na construção de ninhos artificiais ou de comedores. Estará assim a ajudar a preservar alguma espécie de aves. Para participar ativamente na proteção da biodiversidade, colabore em ações organizadas pelas associações de defesa do ambiente locais e nacionais. Assim, estaremos todos a contribuir para a preservação do ambiente. Muito bem. Bons conselhos, Francisca. Gostei. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora a uma notícia de âmbito internacional, que também é nacional e que é muito preocupante. Tomem atenção a esta notícia, que hoje é lida pela Inês Pereira e que é um alerta para todos nós, porque já não falta muito tempo para a data que aí diz e, ao que parece, a obesidade é um dos problemas de saúde que está a aumentar imenso e, sobretudo, até entre jovens. Portanto, é um tema que vos interessa. Então diga, Inês. Um quinto da população adulta mundial será obesa em 2025. Os resultados de um estudo publicado recentemente na revista especializada Lancet prevêem que existem zero possibilidades de o mundo conseguir cumprir os objetivos de reduzir as taxas de obesidade entre os adultos até 2025, definidos pela Agência de Saúde das Nações Unidas. De acordo com o estudo, dentro de 9 anos, um em cada 5 adultos de todo o mundo será obeso, um número que aumenta para um em cada 3 entre os britânicos. Em 2025, prevêem os investigadores, o Reino Unido terá a mais alta taxa de obesidade do continente europeu. O estudo tem por base a comparação dos níveis do índice de massa corporal usado para calcular a obesidade de quase 20 milhões de homens e mulheres adultos entre 1975 e 2014. Nele é sublinhado que, há 2 anos, esta tendência de aumento da obesidade já estava a ser notada, com 1 em cada 8 pessoas a registarem o peso a mais. De acordo com a Exati e a sua equipa, a obesidade crescente afetará particularmente o Reino Unido, prevendo-se que até 2025 o país registre 38% de homens e mulheres adultos obesos, a mais alta taxa da Europa. Quase um quinto dos adultos obesos do mundo, cerca de 118 milhões de pessoas, estão concentrados em 6 países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Os países com as mais baixas taxas médias de IMC são Timor-Leste, Etiópia e Eritreia. Reagindo aos resultados do estudo e às manchetes de alguns mídia que referem, com base nele, que a obesidade se tornou um problema mundial maior do que a subnutrição, alguns especialistas pedem que não se negligencie o extremo uso do espectro de gordura corporal, dando atenção aos dois extremos. Um foco na obesidade à custa do reconhecimento de que continua a existir um substancial percentagem de pessoas magras demais no mundo ameaça retirar recursos de combate a doenças que afetam os mais pobres, canalizando-os para os mais ricos de países com mais baixos rendimentos, refere George David Smith, da Unidade de Epidemiologia da Universidade de Bristol. Nena Modi, que presida o Royal College de Pediatria e Saúde Infantil no Reino Unido, diz que os resultados deste estudo devem ainda lembrar o governo de que há muito trabalho a fazer. Este é um problema internacional e o mundo deve pensar em conjunto para alcançar progressos, defende a especialista. O Reino Unido pode ser um líder mundial no combate à obesidade e à estratégia que o governo está a preparar para combater a obesidade infantil. É uma boa oportunidade para se tornar esse líder. O anúncio recente de uma taxa sobre o açúcar é um bom princípio, mas é necessário um conjunto de medidas adicionais, sublinha Modi. É essencial que se investigue mais como reduzir os riscos de obesidade infantil que surge ainda durante a gravidez ou nos primeiros anos de vida de uma criança. Quanto mais soubermos sobre as causas subjacentes, melhor respostas haverá para esta crise mundial. Muito bem, temos que estar atentos a isto, e vocês particularmente que são jovens, porque este é um problema que não é tão grave entre nós, mas também já existe, porque a vida sedentária que os jovens hoje têm, as crianças e os jovens, e o facto de ingerirem muitas gorduras e muitos açúcares, que obviamente são veneno para o nosso organismo, contribui decisivamente para este aumento da obesidade. Há que estar atento e fazer uma alimentação saudável e praticar desporto, não estar eternamente sentadinho à frente do computador. É um alerta que deixamos. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora para Jovens Atentos, com a nossa Bárbara Coquim, que desta vez nos traz uma novidade vinda lá da Escandinávia, não é assim? É verdade, as escolas da Finlândia abandonam o ensino de disciplinas. A Finlândia está a preparar a maior reforma na educação de sempre, abandonando o ensino por disciplinas, implementando o ensino por tópicos. O país é conhecido por ter um dos melhores sistemas de educação do mundo, que ocupa as posições de topo na matemática, nas línguas e na ciência, nos prestigiados rankings PISA da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Especialistas e políticos de todo o mundo estudam o seu modelo para perceberem os seus segredos e os replicar noutros países. Apenas países como a Singapura e a China conseguem superar os países nórdicos. Mas a Finlândia não está a descansar nos seus louros. O país está a preparar a maior reforma na educação de sempre, abandonando o ensino por disciplinas e implementando o ensino por tópicos. Algumas disciplinas tradicionais, como a literatura inglesa e física, já estão a ser eliminadas das turmas de alunos com 16 anos em escolas de Helsínquia. Em vez disso, os finlandeses estão a aprender por tópicos, tais como a União Europeia, que engloba a aprendizagem de línguas, história, política e geografia. Aqui acabou o esquema atual de aprenderes uma hora de história seguida de uma hora de química. A ideia é eliminar uma das maiores interrogações dos estudantes. Porquê é que estamos a aprender isto? Neste novo modelo, todos os temas discutidos estão ligados à razão que justificam a sua aprendizagem. Aquilo que precisamos agora é de um tipo de educação diferente que prepara as pessoas para o mercado de trabalho, explicou Pasi Silander, responsável pelo desenvolvimento da cidade de Helsínquia, ao jornal The Independent, referido que o mundo mudou com os avanços tecnológicos e várias das formas clássicas de ensino deixaram de fazer sentido. Os jovens já usam computadores bastante avançados. No passado, os bancos tinham muitos funcionários a fazer cálculos, mas agora tudo mudou. Temos assim de fazer as mudanças na educação que são necessárias para a indústria e uma sociedade moderna. Muitos professores na Finlândia, muitos dos quais têm estado a lecionar disciplinas individuais durante toda a sua carreira, se opõem a estas mudanças. Não é difícil percebermos porquê. O novo sistema é muito mais colaborativo, forçando os professores de diferentes áreas a juntarem-se para definir o currículo. Marjo Kilonen, responsável pela educação na Helsínquia e o responsável por reformar o sistema educativo da capital, chamou este modelo de co-teaching e os profissionais que concordarem com ele vão receber um pequeno bónus salarial. Há escolas que estão a ensinar à moda antiga, algo que foi benéfico nos inícios dos anos 1900, mas as necessidades atuais não são as mesmas e precisamos de algo apto para o século XXI, salientou o responsável da Independent. Este novo modelo está em período experimental na capital, havendo uma proposta para que seja aplicada a todo o país por volta de 2020. Pois, Bárbara, vamos estar atentos. Este modelo vai ser lá implementado. Vamos ver se tem bons resultados. Normalmente estes países nórdicos surpreendem-nos com os seus excelentes níveis de literacia, de sucesso nos seus programas educativos. Vamos ver se esta é uma boa aposta. Poderá ser, até poderá ser, uma via para o futuro. Poderemos ter que aprender com eles. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Os Jutran GNR, Grupo Novo Rock, não deixam rastros da morte. E a prova é o álbum número 12 da longa carreira, que já conta com 35 anos. Caixa Negra é o álbum sucessor do Retropolitana, lançado em 2010. Chegou às lojas dia 23 de março, há um ano atrás, editado pelo novo selo independente da banda Indifada, distribuído pela Sony Music Portugal. Os denominados três senhores do costume, Rui Reininho, Paulo César Machado e Jorge Romão, encontraram-se no seu próprio estúdio, General Elétrico, com a ajuda da produção de Mário Barreiros, para gravarem 9 temas originais e uma nova versão do tema Desnorteado, originalmente editado no álbum de Feitos Especiais de 84. Cadeira Elétrica foi tema escolhido como primeiro single do álbum, que caracteriza bastante a sonoridade a que o grupo tanto se habituou, com o cheirinho dos ares deste novo século. No céu da boca, um sabor a mel fel. Toda a beleza é pouca, ninguém manda no bordel. Há na China uma barragem suicida, para quem quer mudar de vida, chamado investimento. Apaga as luzes, já é de noite. Rádio Boa Nova. Vamos ao cinema, Daniel Pereira. This is Colonel Powell. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadi, a.k.a. Susan Danford. We have intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. Range 22,000 feet. You have your orders, Lieutenant. This is Jirundra. In the sky. A Colonel Catherine Powell, oficial da Inteligência Militar, com sede em Londres, comanda uma missão para capturar vários membros de um grupo terrorista em Nairobi. Mas quando se apercebe que os terroristas têm coletes armadilhados que indicam que se estão a preparar para um atentado suicida, os planos mudam e a resolução imediata é abatê-los. As ordens são para bombardear o local onde estão reunidos. Tudo muda quando o piloto se dá conta de um detalhe perturbador: a existência de uma menina dentro da zona demarcada, agora para que possa ser tomada uma decisão, é necessário avaliar questões éticas. Minister. We are locked into this kill chain. I need legal clearance to strike. I'm the pilot in command responsible for releasing the weapon. I will fire when this girl is out of the way. There is a lot more at stake than you see in this image. If they kill 80 people, we win the propaganda war. If we kill one child, they do. We've got two suicide bombers inside that house, and no one wants to take responsibility for pulling the trigger. Pode ver este filme nos cinemas de Dolce Vita em Coimbra. Muito bem, envolve as questões do terrorismo, que estão na ordem do dia. Provavelmente será um bom filme para ver. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora vamos a uma visita com a Patrícia Correia, desta vez a uma visita intramuros no Conselho de Oliveira do Hospital. Desta vez, senhor ouvinte, convido a ficar, e muito bem, pelo Conselho de Oliveira do Hospital. No dia 17 de Abril vai ter lugar a comemoração dos 500 anos da atribuição de Foral Manuelina Penalva de Alva. Para o efeito, Penalva de Alva vai engalanar-se, o programa comemorativo é o seguinte: às 9 horas, arruada; 10 horas, celebração da Eucaristia; 11:30, homenagem aos ex-governantes de Penalva de Alva; meio-dia e meio, almoço com VIP para a população; 1:30, recriação da entrega do foral Manuelina à população, que inclui o cortejo medieval, a chegada do foral, o descerramento da placa comemorativa e a animação musical. Vá até Penalva de Alva e participe nesta festa evocativa da história. Ainda no nosso concelho está a recorrer, desde o dia 2 de Abril, o ciclo Pelas Igrejas, que consiste num conjunto de concertos musicais de grande qualidade. Proponho que não perca os dois últimos concertos. No dia 16 de Abril, às 21h, o coral polifónico do Alva vai estar na Igreja Matriz de Lagos da Beira. No dia 30 de Abril, também às 21h, a Orquestra Cultur Musicae vai estar na Igreja Matriz de Aldeia das 10. Não perca estes momentos culturais no nosso concelho. Muito bem. Nós que nos queixamos que não temos cultura aqui no interior, isto são excelentes concertos em igrejas que estão a decorrer pelo nosso concelho. Portanto, são imperdíveis. Se estiverem por perto de uma destas igrejas, não deixem de participar e de ouvir estas orquestras ou estes corais. E ainda, também vá até Penalva de Alva, obviamente, porque é o nosso concelho e estão a comemorar 500 anos de história. Boa Nova, irresistível. Passamos a uma sugestão de leitura com a Inês Pereira, desta vez uma excelente sugestão da literatura portuguesa, muito pertinente até para quem quiser seguir política. Exatamente. A Queda de um Anjo. A Queda de um Anjo é um título de um romance satírico de Camilo Castelo Branco, escrito em 1866. Nele, o autor descreve a corrupção de Calixto Eloy de Silves e Benevides de Barbuda, Morgado da Agra de Freimas, um fidalgo transmontano camilano e anjo de título, quando se desloca da província para Lisboa. Uma das mais célebres obras literárias escritas por Camilo Castelo Branco descreve de maneira caricatural a vida social e política portuguesa e traz ainda um aspecto risível ao tratar também do desvirtuamento de Portugal antigo. É uma parábola humorística no qual o protagonismo, Calixto, um fidalgo austero e conservador, encarna de maneira satírica o povo português. Ao ser eleito deputado, Calixto vai para Lisboa, onde se deixa corromper pelo luxo e pelo prazer que imperam na capital. Torna-se amante de uma prima distante, nascida no Brasil, uma relação reprovada pela sociedade puritana portuguesa. Outra atitude que provoca os princípios portugueses é a transição do personagem da posição política miguelista para a do Partido Liberal, no governo. Ironicamente, a esposa de Calixto, Teodora, uma aldeã prosaica e mitona de vacidão, e é igualmente corrompida. Ao ser ignorada por Calixto, sucumba ao prazer da modernidade, juntamente com um primo interesseiro com quem passa a ter um relacionamento. A sátira reside na descrição de personagens corruptos de maneira cómica. A princípio, percebe-se a defesa de uma tese, porém, o autor afrouxa essa ideia à medida que a história vai se configurando. É uma obra que destoa do aspecto ultra-romântico de Camilo Castelo Branco, mas não deixa de pertencer a essa escola literária. E é uma obra notável e provavelmente ainda com muita atualidade. Veja-se a corrupção, o tema da corrupção, que infelizmente é recorrente na sociedade portuguesa e na história portuguesa. Mais antiga ou mais recente e atual, infelizmente. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Bem, passamos para um tema mais suave, para acabar em beleza, com a última rubrica do Pedro Andrade, Desporto Motorizado. A terceira ronda de MotoGP decorreu no último fim de semana e Marco Marquez dominou a corrida do Grande Prémio das Américas, em Austin. Depois de partir da primeira posição, vencendo a sua segunda corrida consecutiva em 2016, depois do triunfo na Argentina, Dani Pedrosa cometeu um erro em travagem, caindo e levando consigo a Ducati de Andrea Dovizioso, que rodava no terceiro lugar. Tal como na Argentina, o italiano ficou de fora sem culpa própria e recebeu um pedido de desculpas de Pedrosa logo na pista e nas boxes mais tarde. Lorenzo foi o segundo classificado, André Janon fechou o pódio. Marco Marquez tem agora 66 pontos, Lorenzo tem 45 e Rossi segue em terceiro com 33. A próxima prova será no dia 24 deste mês em Jerez. Destaque ainda para o Rally da Argentina que irá decorrer nos dias 21 a 24. No dia 23 e 24 irá correr também a segunda prova do Campeonato Nacional de Rally, o Rally de Castelo Branco. Ainda este fim de semana pode ver a terceira prova de Fórmula 1, que decorre na China, a segunda prova WTCC na Eslováquia e a prova inaugural de Rallycross em Montalegre. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Passamos às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Dando continuidade ao projeto da viagem de estudo à França, iniciada no ano letivo 2014-2015 pela área disciplinar de francês, partiram no passado dia 29 de março rumo a Paris os alunos de francês do 9º, 11º e 12º anos, acompanhados por vários docentes das escolas do agrupamento. Este projeto visa valorizar e promover a língua francesa como uma opção forte e pertinente, motivar para a aprendizagem do francês e também contribuir para ampliar os horizontes culturais dos alunos. Como o saber não ocupa lugar, a aprendizagem, baseada na diversidade de experiências e atividades multiculturais, é sempre profícua e enriquecedora. Foi assim esta viagem. Decorreu de 29 de março a 2 de abril e as expectativas eram muitas. O entusiasmo, espelhado nos rostos sorridentes dos alunos, esteve sempre presente ao longo destes 5 dias recheados de novas vivências. O primeiro dia de visitas foi passado no ambiente mágico da Euro Disney, um verdadeiro mundo de sonho, onde as múltiplas atrações deste fantástico parque proporcionaram grande diversão a alunos e professores. Nem os aguaceiros com que São Pedro nos brindou ao longo do dia fizeram esmorecer o entusiasmo. Assistiram ao animado desfile de carros e personagens da Disney que recria cenas de filmes animados e à noite ao maravilhoso espetáculo multimédia com muita luz, cor, música, jatos de água e fogo de artifício. No dia seguinte, efetuaram um cruzeiro no rio Sena, em Bateau-Mouche, visitaram a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, o Arco do Triunfo, o Champs-Élysées e continuaram para Montmartre. Visitaram a Basílica do Sacré-Cœur, no alto da colina, e onde a vista sobre a cidade é magnífica, e prosseguiram a pé até à Place du Tertre, característica pelos seus pintores. Seguiram depois até ao Moulin Rouge, na Praça Pigalle. Após o jantar, efetuaram uma visita noturna panorâmica e assistiram a um espetáculo de luzes na Torre Eiffel. No dia seguinte, depois do pequeno almoço, onde não faltaram os crepes e os croissants, iniciaram a visita do enorme e riquíssimo Museu do Louvre. Admiraram obras de arte impressionantes, a Mona Lisa, a Vitória da Samotrácia, arte egípcia, grega e romana. Percorreram a margem esquerda do rio Sena e visitaram a Catedral de Notre-Dame, na ilha de La Cité, onde nasceu Paris. O imponente Palácio de Versalhes, com os seus luxuosos aposentos reais e os imensos jardins, que ocupam uma área equivalente a 800 campos de futebol, ocupou a última tarde em França, país que deixaram com o sol a brilhar e com muita vontade de regressar. Este projeto de viagem de estudo à França foi dinamizado este ano letivo pelas professoras Elizabeth Lopes, Eugénia Cadima e Lília Gonçalves e decorreu num excelente ambiente de camaradagem e harmonia. Cumpriram-se todos os objetivos com enorme sucesso. Valeu a pena o longo e árduo trabalho de preparação e de ação concertada no sentido de proporcionar aos alunos participantes a realização de um sonho. Para a concretização da viagem foi também fundamental o apoio de todos quantos colaboraram, direção do agrupamento, professores, encarregados de educação, assistentes operacionais, entidades diversas que gentilmente cooperaram para que esta segunda edição do projeto fosse possível. A todos os alunos e docentes que integraram a viagem à França, que decorreu de forma exemplar, e a todos os que contribuíram para o sucesso desta enriquecedora visita de estudo, os nossos sinceros agradecimentos. Também no dia 6 de abril de 2016, os alunos do 10º ano de escolaridade dos cursos científico-humanísticos, que frequentam a disciplina de Filosofia, participaram numa visita ao Porto, à Fundação de Serralves e à Casa da Música. Esta visita foi organizada pelas professoras que lecionam a disciplina de Filosofia do 10º ano e enquadra-se no âmbito da temática dos valores estéticos, conteúdos que irão ser abordados no decorrer deste terceiro período letivo. Participaram na visita de estudo 124 alunos das turmas A, B, C, D e E, acompanhados de 9 professores. Na Fundação de Serralves, usufruíram de uma visita guiada subordinada ao tema Encontros com a Arte Contemporânea, Valores Estéticos e Juízes de Gosto, Razões e Sensibilidade. Na Casa da Música, os participantes usufruíram também de uma visita guiada, durante a qual lhes foram mostradas as instalações desta instituição e explicados aspectos fundamentais relacionados com a sua construção, os materiais utilizados e a sua funcionalidade e características técnicas que a tornam numa instituição única no nosso país. Com esta visita de estudo foram atingidos os objetivos que as suas organizadoras visaram, nomeadamente contactarem em loco com instituições diretamente relacionadas com a estética, vivenciar experiências estéticas, contactar com a arte contemporânea, compreender a importância dos valores estéticos, desenvolver o pensamento criativo e o espírito crítico e a curiosidade pelo saber nos alunos e compreender a aplicabilidade prática dos conteúdos lecionados em ambiente de sala de aula. A nova geração de cientistas vai às escolas. A partir de 2016, há uma nova equipa onde todos jogam alinhados para chegar ao objetivo final: driblar o desconhecimento, golear na ciência e conseguir a melhor marca na divulgação da ciência. No novo projeto do Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, jovens investigadores que vestem a camisola pela ciência em Portugal integram a seleção sub-30 e vão às escolas inspirar as jovens camadas de estudantes do ensino secundário para uma carreira ligada à investigação científica. A seleção sub-30 estará no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital nos seguintes dias e com os seguintes temas. No dia 7 de abril, com a palestra Paleontologia. 13 de abril, Neurociências. 20 de abril, Astrofísica. 28 de abril, Ecologia. 4 de maio, Antropologia Forense. 11 de maio, Sociologia. No dia 7, a palestra versou sobre o que é o trabalho de uma jovem cientista, desde a motivação que a levou a enverdar pela ciência, à metodologia do trabalho científico, às dificuldades em obter financiamento, à utilidade do trabalho que realizou para a sociedade e para o progresso da ciência, entre outros aspectos. A jovem investigadora foi muito eficaz na sua comunicação e na motivação da assistência. Os alunos revelaram grande interesse ao longo da palestra. Também no dia 7 de abril, no auditório da Escola Sede, teve lugar uma palestra sobre comportamentos e cuidados a ter com idosos, dirigida aos alunos do 9º G, curso vocacional de Turismo e Bem-Estar, no âmbito da disciplina Desporto. A fisioterapeuta Sara Soto apresentou um conjunto de dicas muito importantes para a formação dos nossos alunos, que irão dinamizar em breve uma atividade de animação desportiva para a população sénior. No passado dia 7 de abril, no âmbito do estudo de Os Maias, de Eça de Queiroz, as turmas do 11º ano visitaram a bela Vila de Sintra, património mundial da Unesco desde 1995. Além do Palácio da Vila, os alunos visitaram ainda o Palácio da Regaleira e todo o magnífico espaço florestal que o envolve, jardins, grutas, torres, o famoso Poço, passando, claro, pela Lawrence, local de referência na obra Os Maias. A visita teve como dinamizadoras as professoras de português do 11º ano, Clara Silva, Lília Gonçalves, Luísa Correia, Isabel Diniz e Anabela Mendes. Rádio Boa Nova. Depois de ter editado 2 discos a som, Miguel Gameiro regressou em 2014 para comemorar com os Polo Norte os 20 anos da banda que ajudou a formar no início da década de 90. O sucesso dos primeiros concertos foi tal que em 2015 decidiram continuar. Miguel Gameiro começou na música com os Polo Norte, no início da década de 90, onde, para além de dar a sua voz e acompanhar a banda à guitarra, é o maior responsável por alguns dos maiores sucessos da música portuguesa, como Lisboa, Aprender a Ser Feliz, Deixa o Mundo Girar, Dança, Se Eu Voltasse Atrás e O Grito. Em 2011, depois de 15 anos à frente da banda, Miguel Gameiro decidiu lançar o seu primeiro álbum solo, É Só, A Porta ao Lado, que incluía O Teu Nome e o mega sucesso Dá-me um Abraço, e foi disco de ouro. 2 anos depois, o segundo disco, com 11 canções, entre as quais já não canto essa canção. Em 2014, no ano em que os Polo Norte comemoram 20 anos, Miguel Gameiro voltou ao caso para festejar o aniversário com os Polo Norte. 20 anos de êxito e canções, com vários concertos e uma coletânea de festa. Sai porta fora, vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. Noites cerradas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder. À janela lembram tempos passados, verdades acesas, um homem sem vez. Oh, é, oh, oh. Afoga as tristezas num copo de Deus. E ao ver-te, Lisboa. Ponto 2. Fique bem, fique com a boa nova. Estamos já a terminar por hoje. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, Inês Pereira, Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisco Carvalho, Patrícia Correia, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Francisca Rodrigues e João Oliveira. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos muito a sua atenção. Despedimos até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.